Islâmia, o Diop Paus, Talibã VTTS. Essa música é para alertar vários vermes, porque na lei da Baixada Santista, vacinou não tem perdão. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do gol. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Aí maluco, tu paga de bandido. Quando for ver a real, é só o otário fudido. Tremendo comédia, um cara sem moral, que na mão do PM fica pagando pau. Admire você falando mal de mim e dos outros irmãos adiantando seu fim. Que pelas costas fala mal pra caralho, critica o que eu faço, tipo atrasalado. Se liga, otário, pilantra salafrário, que na tua caminhada tu não é respeitado. Tu fica aprontando pra tudo quanto é lado. Diz que corre pelo certo, mas tá todo errado. Tu fica arrumando muita treta, agora te vira, seu Zé Buceta. Aguenta as consequências, agora cuzão. E quando a casa cair, não adianta pedir perdão. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Esse som é pra ramelão, cara que não tem conceito, respeito e vive dando falha na missão. Irmão, escuta o que eu digo, não pague pra vacilar, pois se errar você tá fudido. Como você vi vários otários que deram brechas com drogas, putas, caguetagem, enfim, não teve conversa. Se liga nessa ideia, não seja mais um trouxa, que deu motivos para acordar com a cara roxa. Seu futuro é premeditado, por falhas do seu passado. Eu tô ligado pra você tá cada vez mais embaçado. Tendo ciência disso, se torna um nóia, piorando seu Nike, suas pratas e todos seus panos. Da hora só decai, não tem mais quem porra por ti. Quem há um tempo atrás era amigo, quer ver você partir. Fica esperto, pra vacilão não tem perdão. Seu futuro é caixão, enterrado a sete palmos no chão. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Na cabeça do inimigo não coloca coroa. Quem dá cara tapa, toma tiro na boca. A vida é louca, tio, então não testa a febre. Do louco terrorista do VT e do DS. Sempre ferme o céu, entre a vida e a morte. Cada esquina, viela, entre o azar e a sorte. Não se envolve no jogo de ladrão de mente fraca, que na hora do arrebento te arrasta, te mata. Na quebrada eu vejo a cada hora, segundo os cariote caminhando em direção ao túmulo. Fazendo curso de verme, invejoso, olho gordo. Só que ao invés da forca é pneu e fogo. Aprendi a caminhar pelo vale da morte. Autodidata na guerra que o sistema promove. Então não chore quando seu castelo cair, pois quero ver o teu cadáver pra depois eu cuspir. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Vem aqui e dá falha pra ver se sobra um. Nesse mundo pilantra só ganha do bom. Vacilou sem perdão, vai parar no além. Vacilou, morre, essa é a lei. Vacilou, vacilou, morre, essa é a lei. Vacilou, vacilou, morre, essa é a lei.